deixo quieto, farto. Revejo os meus erros e não vivo grato. A solução da solidão é ação de qualquer um. Me sinto tão comum quanto o cheiro de atum. Bitucas de cigarro se espalham aos comprimidos. Uma dose de conhaque pra continuar perdido. Vergonha alheia anseia, a teia que conspira pra espalhar miolos com tijolas mina pira. Luxúria chula impura, pendura o meu caráter. Escorre sangue sobre a pele, fazendo arte. Construo personagem, mas sem esquecer do fim. Destruo seus amores antes que destrua a minha. Frustração de tá parada sem o passo do Moonwalker. Que adianta andar rápido e acabar como o Paul Walker. Só a morte que é certeza, não proteja a ilusão. Cave fundo a sua cova pra não fugir sua visão. Você acha que eu não ligo, eu sou frio, mas não é pra tanto. Pertenço ao mesmo reino e esse filho desses santos. Destinado, preparado pro pior, enfrentando medos de cara mascarada. Mascaramos os segredos que guardamos e omitimos. Tanto sofremos e sorrimos. Amamos, odiamos, são enganos, não destino. Então comece a pensar, não pisque, não olhe pro lado. Pagamos pra sonhar, esse vício vai além de seus cigarros. O consumo nos consome, criando rotina. Somos corpos sem nome, expostos a essa guilhotina. Que com tanta violência, nomes viram só números na balança. Fé e ciência, mas quem pesa é o luto. Grita, grita e revida, pedido por paz da vida. Mas isso não é o paraíso onde Adão vivia. Pois não passa de um lixo, pseudotopia. Esse amor é uma das primeiras epifanias. Bomba atômica, censura e corrupção. Muita droga e muita mina, desordem e evolução. Eu me venço conforme conforto, mas modo de som qualquer certo. Reclamo e pago imposto, mas o resto para o clero. Nada além da verdade, dizem com os dedos cruzados. Mas a dócil verdade, todos somos bons, só que é o contrário. Vivendo como deprimentes da guerra nasce um grande homem. Mas quem mata a vida inocente, assim criamos essa ordem. Que surge do amor abandonado e perdido. E é nas perdas que enxergo que o ódio é como um amigo. Pois a vingança é muito mais que pena. Um prato servido frio que o molotov esquenta, abrindo alas pra natureza humana. Onde o forte sobrevive, o mais forte ganha muita grana. Além do que a mídia implica, pergunta no que se acredita. Mentir não é a chave, pra uns é uma saída e o mundo cobra. E o fôlego não mesmo, graças à fumaça dos carros que exalam desespero. O mundo cobra, o mundo calma. Já não sei, eu vivo no mundo, o abismo que eu mesmo cavei. Se continuar assim, só a morte nos espera. É bom que seja rápida, que o mundo tá na... Falo nada.